Atalaia daqui aí, se liga só. GAP, GAP, Barão, meu mano, pode crer, tô. Isso aí, se liga no som. Saber entender as escrituras sagradas me liberta de tudo aquilo que deixa minha mente embaçada. No meio do sistema que o demônio manipula, nunca é tarde demais pra você pedir ajuda. Há quem diga que ninguém nunca viu nem ouviu. Aqui se faz presente, perdoa que eu fui, perdoa que eu sou. Eu lembro dos manos que se foram, cê perdão, que não atende chamado enviado por outro irmão. Cada passo mal dado, sem olhar as alturas, é velório, é enterro, choro na sepultura. Eu vejo o irmão se drogando, mas Ruth está cavando a sua cova. Lágrimas correm, molha o seu rosto, se repete a mesma história, desviando a traçada trajetória. Vejo vários rostos em todos os cantos, em fração de segundo, se espelha outro pano. Maldito é o homem que confia no homem, faz da carne imortal seu maior patrimônio, entregando seu bem mais valioso, sujando sua alma de sangue pelo fraco, astucioso, mentiroso, Satanás, o asqueroso. O Senhor guia meus passos pra longe da maldade, me protege dos covardes. Meu mano Barão, meus manos do GAP, ninguém sabe. Sem comida, drogas e armas de fogo na mão do seu povo. Será que voltou a guerra de novo? Cria o pivete que mendiga o trocado, se torna um moço no caixão pelo governo assassinado. Deus escolheu aqueles que o mundo despreza, aonde a burguesia ameaça a periferia e a favela. Mas o Senhor te põe na terra, te capacita cada dia. Atitude de confessar o nome de Jesus, o sacrifício pela vida. Os tolos pensam assim que Deus não existe, assim se tornam imorais, fazem coisas horríveis. Lá do céu, Deus eterno olha para a humanidade. Enganoso é o coração, cruel e covarde, se esconde e ignora a verdade. Isso para dar cada segundo o seu proceder, que na hora do julgamento vai dar o seu parecer. Bendito é o homem que confia no Senhor, não abandona seu servo no mundo dos mortos. Ó Deus eterno, atenda meu pedido de justiça, seja comigo, seja um anticrime dentro da periferia. Escute a voz do trovão, ao que rege os anjos, soldados da salvação, ao que rege a orquestra da sua libertação. O Criador do céu e da terra, o Espírito Santo que te liberta de todo mal sobre a terra. Porque Lúcifer era um anjo de luz, renegando o próprio Pai, sendo indigno de justo. Infeliz os que são infiéis, mas eu amo a tua lei. Afaste de mim os que praticam o mal, desobedece os mandamentos de Deus. Dá-me força como me prometeu, e eu viverei. Perdoe todos aqueles que desobedecem suas leis. O bondoso para aqueles que são bons, que se tornem forte e poderoso, santo nome do Senhor. Ele me ouve sempre quando clamo, pedindo socorro. Renove minhas forças, pois sou tu que é justo. Não tem diferença entre a luz e a escuridão. Tu és a força, eu sei e confio de todo o meu coração. Ó Deus eterno, atenda meu pedido de justiça, e seja comigo o anticrime dentro da periferia. Dentro da periferia. Pelo jeito que eu danço, pelo jeito que eu danço.